Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. O amor do Pai. O Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, fez os homens a sua imagem e semelhança. Enquanto Deus, por seu caráter, só pode ser amoroso, justo e santo, o homem, você e eu, usou e usa sua liberdade para satisfazer interesses próprios. Deus é bom, portanto, o homem não pode se aproximar dele. São naturezas distintas. Mas Deus supriu essa falta. Por meio de Jesus, cada homem, você e eu, pode se aproximar de Deus. E não é só chegar perto, como mera criatura de Deus, mas viver junto como filho de Deus. O sangue de Cristo derramado em favor dos pecadores derrubou o muro de separação, abrindo a porta dos céus a todo aquele que recebe Jesus. Sim, essa é uma inenarrável demonstração de amor do Pai.